aqui. Então a luz eu vou trazer. Mesmo se a alma escurecer, da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer. Eles falam que o meu destino já estava escrito, que eu estou abandonado, que eu fui esquecido. Eles falam que é impossível e que eu não consigo. Estou morto para eles, mas eu me sinto vivo. E mesmo que pareça que tudo seja perdido, não importa, eu sei que eu fui escolhido. Sozinho, mas eu vou seguir meu caminho. Eu não paro de andar, mesmo pisando em espinhos. No vale da morte, lutando contra gigantes, levanto minha cabeça mesmo que não tenha chances. No meio de noites inacabáveis, ainda vou estar de pé com chances improváveis. A marca profecia me faz acreditar, quando tudo é mais difícil que eu podia pensar. Vamos lá, talvez seja impossível trilhar, mas se eu cair por muitas vezes eu sempre vou levantar. Yeah, então a luz eu vou trazer. Mesmo se a alma escurecer, da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer. Yeah, então a luz eu vou trazer. Mesmo se a alma escurecer, da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer. Condenado a vagar o mundo de escuridão, minhas memórias vão guiar até a minha redenção. Que me derrubem mil vezes, vou me levantar do chão, mas nada vai abalar a minha convicção. Não é em vão, porque eu tenho um coração. Movido pelas chamas, vou quebrar a maldição. Então eu concentro minha força em minhas mãos. Não tenho nada a meu favor, mas tenho determinação. Isso não é sobre fracasso, é sobre dar mais um passo. Seguir em frente e ter fé em tudo aquilo que eu faço. Isso não é sobre cair, é sobre não desistir. Quando ninguém acredita, mas eu posso conseguir. Isso não é sobre morte, é sobre ser forte. Se preparar pro que vier, sem contar com a sorte. Isso não é sobre falhar, é sobre superar. Posso cair por muitas vezes, mas sempre vou levantar. Yeah, então a luz eu vou trazer. Mesmo se a alma escurecer, da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer. Yeah, então a luz eu vou trazer. Mesmo se a alma escurecer, da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer. Vez. Eu vou continuar e nada pode me parar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Isso não é sobre morte, é sobre ser forte. Se preparar pro que vier, sem contar com a sorte. Isso não é sobre falhar, é sobre superar. Posso cair por muitas vezes, mas sempre vou levantar. Yeah, então a luz eu vou trazer. Mesmo se a alma escurecer, da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer. Yeah, acredite em você. É, acredite em você. Da escuridão vou renascer. A luz ainda vai prevalecer.